8 segue via Juliette Portão 7. Juliette para o Portão 7, São 112h, 2h13, 4h, João Pessoa. Gente, a aeronave da Avianca vai parqueando por Portão 7. Após o mesmo, parque A segue táxi via Baixo Principal e em alfa, chama o pronto no ponto de espera da pista 10. Correção 1019. Ativo, com 1019, aguardando o... a aeronave da Avianca parqueando 7. Eu estou autorizado. Pátio, Índia, e no ponto de espera, é preparação, o Golo 354. 24.09, time controle 1.0.8. 0.8, alô. Alô, 354, decola na Puca, passando 1.70 agora. Piano 354, contato radar na decolagem, soltando 230, sai da Puca. 230 na Puca, vamos lá, 354. Na proa 065 10 milhas, devido à formação. Fecha privada 10 milhas, voo no 354, reposto quando voa do Jamo. Reportar a Jamo, voo no 354. 1354, chame Centro Recife na frequência 12685, retorno 12545. 2685-2545, agora o gol 354, muito obrigado, senhorita. Então, boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado. Quatro no solo, azul no meia, libera a direita, táxi via Alfa, chamo esse da Juliette, não me escuta. Patango Romeu, Tango Golfo, afastado do Salvador, 50 milhas noroeste, serviço radar terminado, submetendo o voo 085, para seguir de informação alerta, chame completo, chame Léo, engenho, chame Recife na frequência. 1, 2, 6, 0, 8, 9, 2, 8, 8.